frente, me leva pola beira do minho, me leva e me leva pelo meu caminho. Trim vai andando passinho a passinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estação, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, quanto eu farei, eu o terei, na minha boca no meu lar. Frente me leva, caminha, caminha, vai botando fume, corre pola via. Vai feito um mar de letícia, no trem pouco a pouco volto a minha Galícia. Passei muito tempo de la roche de aqui, noite esteas de soledad. Falando que a gente por las mañas, escoitarei, saberei o que passou por o meu lar. Beira do minho, me leva pelo meu caminho. Trim vai andando passinho a passinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estação, na terra da felicidade. Tu que seja amor e paz, quando eu parei, eu o terei, na minha boca no meu lar. Distinto, mi vida entera ha cambiado. Me abrazo en el mes de enero y en agosto estoy helado.